Yeah, DJ. Ten skill, mate. Vai, pô. Mano, já falei, eu não vou falar palavrão, não canto falando palavrão, tá ligado? Que não, pô, tu vai a música, os caras vai fazer o clipe, é pi, pi, toda hora, pi pra tudo que é lado. Faz sentido nenhum. Não, mas aí tu gosta, nada a ver, aí tu gosta, aí tu faz um som, a história, aí os caras ficam metendo pi, aí tu gosta. Aí, qual foi esse cara aí? Precisa não, pai, a gente canta, a gente produz, é isso mesmo. Tranquila, eita novinha maluca, rebole câmera lenta, chama as amigas que brisa no chão, ela fica no colo, ela senta, vai. Mas primeiro vamos chamar todas elas. Vai, vai, vai, vai. Menina. Vai. Menina. Tu gosta, né? Isso aqui é mentira? Quando o grave faz bundela desce, bundela desce. Quando o grave faz bundela desce, bundela desce. Taradinha já desce, taradinha já desce, taradinha já desce. Essa bumbum que desce, taradinha já desce, já que desce, já que desce. Vai no chão e estremece. Qual foi, xará? Aquele pontinho lá. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no. Foi no baile da 17, noite da catucadão. No baile da McCartney, noite da catuca. Estremece quando ela vai batendo a bunda no chão. Tô novinha, tu que pediu e agora toma, toma. Geral do baile agora te conhece. Taca a pilha do novo dia, piranha. Taradinha foi parar lá no Elipe. Bum, balança, balança, já sabe, né? Tarada, danada, na 17 ela trava. Bum, balança, balança, balança, vai, capotranca. Ela tá sarrando em mim, tá sarrando em tu. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Dá licença, moça, que o WM vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. Deu bum, bum, balança. Então joga essa potranca e toma, toma. Bum, bum, bum, bum. Vai, toma, toma. Bum, bum, bum, bum. Vai, vai. É só bala de AK, só sequência de papu. É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum. Treme o bumbum. Treme o bumbum. Treme o bumbum. Treme o bumbum. WM manda boa, tatarada. Querendo sarrar em pula. É tipo metralhadora, o que ela faz com bumbum. Vou fazer ela dançar, hein. Dá pra ele de novo. Faz tum dum dum dum dum dum dum dum bum bum tremendo. Faz tum dum dum dum dum dum Para la posición. Para la posición. Paraná. Para la posición.